uma escada de serviço. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Eu disse tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Todo mundo sabe tudo, todo mundo fala, mas a língua do mundo ninguém quer estudá-la. Quem não quer sua camisa não carrega mala. Revolta que ninguém usa não dispara bala. Casa grande faz fugir, quem leva fama é senzala. Pra chegar na minha cama tem que passar pela sala. Quem não sabe da bandeira, quem sabe, sabia cala. Liga aí, porta bandeira, não é mestre sala. E não se fala mais disso. Mas isso não se fala. E não se fala mais disso. Mas isso não se fala. E não se fala mais disso. Mas isso não se fala. E não se fala mais disso. Mas isso não se fala. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Eu disse tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Tire o seu piercing do caminho que eu quero passar com a minha dor. Piercing, piercing, piercing. Então aqui, para a gente começar esse diálogo com Jailson Leonardo de Oliveira, e ele vai falar sobre Poeses, a militância dele pessoal, sobre poesia. Jailson, vamos começar a sua história de vida no Alto Zé do Pinho. Como é que se inicia a sua batalha pela comunidade? Bom, primeiro agradecer o convite do poeta Jetro Rocha, da Rádio Aconchego, dizer da importância que tem que os mecanismos se abram para as vozes e para a história das comunidades. Eu sou nativo do Alto Zé do Pinho. O bom é que essa música que rolou junto com Faces acaba citando o Alto, né? E como vários militantes, assim, a gente nasce praticamente na luta, cobrando as coisas pela comunidade, a partir da reflexão e do sentimento da falta de tantas coisas, de tantas políticas públicas. E de quando a gente vai ingressando nos grupos culturais do bairro, a cultura, a arte e a socialização das pessoas vão aumentando a nossa consciência, nos envolvendo nos trabalhos. E se envolvendo nos trabalhos, crescendo em pensamento crítico e em vontade de questionar o mundo e de transformar o mundo a partir da comunidade. Mas onde é que você começou realmente a batalha diária pela comunidade? Eu acho que estava num... Eu participava de um grupo de jovens chamado Maravilhas de Deus, ligado à Igreja Católica. Mas era um grupo que ficava agoniado em fazer coisas práticas fora da igreja e que também já tinha feito alguns enfrentamentos dentro da igreja. Aí, nesse período, estava discutindo numa campanha da fraternidade a história de Ruth, da luta pela terra, pela casa. E aí eu saí junto com Jadiane de algumas coisas da igreja e fomos para uma área do Alto Zé do Pinho chamado Farofa, na rua Cecília Reis, onde haviam pouquíssimas casas de alvenaria, todas eram a maioria de barro. E aí a gente começou um trabalho com as crianças da rua. Esse trabalho começou, na verdade, discutindo com as mulheres na campanha da fraternidade. Depois a gente não voltou mais para a igreja, permaneceu com os filhos dessas mulheres, e a partir daí eu comecei a desenvolver coisas cada vez mais presentes no bairro, né? Aí, junto com a Farofa, veio a questão da moradia. A gente se juntou com o Dino, que era um estudante que é seminarista, e nós construímos 5 casas em Mutirão. E a relação da construção dessas casas e do povo que vinha trazer a madeira, o cimento, o tijolo, tirar a areia do canal, etc., fez com que a gente se envolvesse ainda mais nas outras questões do bairro. Mas essas questões nos levaram também a se juntar com o pessoal da cultura. E aí juntar as lutas pelas políticas públicas junto com a luta pelo direito à cultura, né? E por aí foi. E o envolvimento mais maciço com a cultura do Alzedo Pinho? Que a gente sabe da demanda e do grande impulso que tem musical. Mas como é que você se aliou a esse movimento cultural do Alzedo Pinho? Bom, passando desse momento da Farofa, a gente tinha feito algumas ações de teatro, de poesia, dentro das escolas do bairro. E aí fomos fazendo coisas. Uma das coisas foi a Paixão de Cristo. Nessa Paixão de Cristo, a gente começou a dar uma mudada. Inclusive, o maestro Amâncio foi um dos bailarinos da abertura da Paixão de Cristo. E na Paixão de Cristo, a gente incluiu um monte de gente que naquela época era chamado de os bons bandidos do bairro. Não eram quem sabia atuar, mas era quem tirava as ondas no bairro. Alguns começando sua vida de usuário de diversos entorpecentes, e a gente foi se aproximando. Com essas apresentações, eu lembro que uma vez eu fui fazer o papel do diabo, e a partir daí eu fui chamado de demônio, demo, lá vai o demo, demo, demo, demo. Foi a partir de uma fala dessa que eu encontrei também os meninos mais ligados ao rock na Praça Mário Lopes, também chamada de Praça da Fumaça, Praça da Maconha. E a partir daí a gente começou um diálogo que se estendeu até a construção de algumas ações com as bandas. Nesse período a gente já tinha um grupo chamado Grupo Cultural do Alto José do Pinho, que é quem fazia os ofícios cobrando ao prefeito, à Fundação de Cultura, tablado, som, gambiarra. Pronto, por essas coisas que a gente já fazia na rua. E a partir desse momento, desse encontro, surgiu ações ligadas ao teatro e à música e as outras ações culturais que se desenvolveram depois. E essa junção que você trouxe para os grupos de música que tinham no bairro, e aí você foi inserindo a cultura poética e a cultura do teatro. E como é que você... Nesse momento você já tinha uma ligação com o teatro lá de fora do bairro, a poesia fora do bairro, ou você trazia a sua leitura, a sua performance para dentro do círculo musical? Vixe Maria. Foi acontecendo quase tudo ao mesmo tempo. Pela minha vontade de ver teatro, de fazer teatro, eu já tinha ido a praticamente todos os teatros da cidade. E como eu estava começando a escrever mais fortemente, em alguns momentos... Eu lia, eu lembro que em sessões de intervalo do Teatro do Parque, com o grupo, a gente já invadia as sessões e dizia várias poesias, assim. Às vezes dava tempo para dizer quem era e não. A partir disso eu comecei a encontrar vários coletivos de poesia ou poetas individualmente. Nesse tempo eu lembro de ter conhecido o Antropófago, ali na rua Fernandes Vieira, onde se encontrava Ivan Maia... Valmir Jordão e Jorge Lopes e uma série de outros poetas no espaço chamado Antropófago, que aí eram noitadas de poesia. E aí eu comecei a fortalecer a minha participação no movimento de poesia da cidade. Paralelo a isso, estavam começando a acontecer visivelmente no alto, porque já existia, as bandas de rock, que foram chamadas de uma maneira geral de rock, mas não eram de rock, porque alguns deles, na verdade, também são herdeiros dos outros movimentos culturais existentes no bairro, como o maracatu, o caboclinho, a ciranda, o afoxé, que são, na verdade, as primeiras matrizes culturais e musicais. Tanto é que essas matrizes é que vão formar os batuqueiros, e dentre os batuqueiros até alguns percussionistas e bateristas que vão sustentar as bandas de rock, como no caso de Peste, cujo pai dele dançava ou tocava lindamente no Maracatu Estrela da Tarde, que se encontrava na Rua 4, no Alto Zé do Pinho. E essas manifestações de maracatu, de caboclinho, se já se relacionavam bem com as bandas em termos de participação, ou era uma coisa ainda que só se manifestava mais no carnaval? E... é, havia um momento no bairro, no mês de agosto, que é o mês comemorado do folclore, que algumas dessas agremiações entravam nas escolas e faziam alguns festejos. E depois disso, só no carnaval. Não havia um diálogo entre bandas de rock, que, digo de novo, não era só de rock, mas recebia esse rótulo por conta de que o rock surgiu como uma relação dessas bandas com os movimentos roqueiros do exterior, inclusive, que os estudiosos, os locutores das rádios faziam essas relações, mas não havia esse diálogo. Esse diálogo foi acontecer na década de 90, no finzinho da década de 90, porque no começo da década de 90 é que acontece a afirmação dessas bandas para o próprio bairro, porque antes de 90 elas tocavam em alguns espaços experimentais ou alternativos da cidade, como Peixinhos, como o Grego no Recife Antigo, e alguns outros espaços que abriam nas esquinas, nas barracas, nas garagens. Evandro, o Bar de Evandro, que era o Garagem Bar, foi um dos espaços que possibilitou muito o encontro de tantas bandas, né, na beira do Rio Capibaribe. Maravilhoso. E por aí vai. Então, nesse permeio da década de 90, as bandas deram sustentação à sua ação, muito mais fora do alto. Mas em 92 e 93 fazem finalmente o show dentro do alto, no Bom Sucesso, e paralelo a isso, no Bar de Orlando. E depois disso, quando a gente começa a fazer as rodas de arte, que eram na rua, e outros eventos, não só a gente, mas a gente do Poeses, Grupo Cultural do Alto Pinho, e outras instituições começaram a unir diversos movimentos culturais. E nessa união dos diversos movimentos culturais, nós conseguimos encontrar tanto as matrizes, digamos assim, mais tradicionais, como o maracatu, o caboclinho, o afoxé, como as bandas de rock. E o movimento de poesia, que se fala pouco, mas que, na verdade, durante bom tempo, foram os poetas, foi o grupo de poesia que até que insistiu no bairro nessa junção, porque as junções eram difíceis. As pessoas até, eu acho que não compreendiam o novo movimento cultural que estava surgindo, e muitos desse movimento cultural que estava surgindo ainda não participavam, não assistia ou via de forma pequena, como é, participava pouco das manifestações culturais que já existiam. Embora, na musicalidade desses grupos, inclusive hoje mais ainda, eles resgatam tonalidades, sonoridades que visivelmente fazem parte desse outro grupo de manifestações culturais, que nós diríamos de manifestações da raiz, que você escuta uma banda escuta um CD da Devotos hoje, que você vê, poxa, a base dessa música roqueiríssima da Devotos eu encontro no batuque do Estrela Brilhante, que é do Alto Zé do Pinho, ou nos tambores do Lady Eba, que é do Alto Zé do Pinho. Então, mesmo que não se diga anteriormente, mas hoje já se diz, é possível fazer uma relação entre a primitividade das manifestações primeiras culturais do alto, caboclinho, maracatu e afoxé, nas bandas de rock de hoje. Você falou aí do começo da sua luta social para encontrar o movimento cultural, do seu lado poético. Mas, e nesse período, como é que você se inseriu na arte do teatro? A arte do teatro, você atuava nessa época lá ainda fora do bairro, só fora do bairro, ou trazia para dentro também? Certo. Eu descobri há uns 10, 15 anos depois que eu tinha participado da primeira plenária do MTP, que era o Movimento de Teatro Popular de Pernambuco, que foi na Casa das Crianças, em Olinda. Então, de certa forma, eu já tinha uma relação com o teatro, e mais especificamente com esse teatro reivindicativo, porque na década de 80, 88, 89, os movimentos culturais, principalmente suburbanos, que exigiam cidadania se aproximaram da luta pela Constituinte, que foi em 88. Então, as esquetes, as cenas, os textos eram voltados para a luta pelos direitos sociais, pelos direitos civis, que embora nós tenhamos hoje uma seguridade maior, uma seguridade, mas nem sempre respeitada, naquela época menos ainda, que estava vivendo os primeiros anos pós-ditadura militar no Brasil. E aí eu participei de grupos como... Eu não cheguei a atuar em outros grupos fora do alto, do movimento, como o Vem Cá, Vem Ver, que é um dos grupos mais antigos do bairro, do Recife, do MTP. Mas eu participava nos bastidores, comentando os textos, discutindo, ajudando a ensaiar, porque eu, nessa época, estava muito voltado a escrever as minhas poesias particulares e um pouco do envolvimento com o movimento de poesia da cidade. Depois disso, eu já me envolvi com os outros grupos, tanto de Recife como de Olinda, e tinha ingressado no trabalho, então estava com menos tempo, estava trabalhando manhã e tarde, mas tinha conhecido em palestras, em encontros, Fred Nascimento, que é o diretor do grupo Totem, que é um grupo de teatro ou de arte, que trabalha entre a fronteira do teatro, da dança, da mímica, da poesia. E, inegavelmente, eu passo 5 anos seguidos nesse grupo, participando tanto da produção como da parte artística, e, inegavelmente, esses 5 anos vão servir de base fundamental para eu estruturar uma série de outras coisas, entre elas, essa coisa das artes juntas, comungando, e não só perto, mas uma arte entrando na outra, mas também essa coisa do teatro, da dança e da música, que entra para fazer uma poesia que não é só literal, que não é só uma poesia da palavra, mas é uma poesia da palavra, do gesto, do som. Eu peguei um pouco do que o próprio Totem falava da linguagem performática e comecei a construir o que eu chamo e que outras pessoas já denominam de poesia performática. Uma poesia que se utiliza da palavra, às vezes do silêncio, às vezes de um quadro, às vezes de um gesto, e que traz tudo a favor do contexto, da atmosfera poética, do ator poeta, do poeta ator e por aí em diante. E o Jailson, como cidadão do bairro, né? Além de todas as atuações e da militância poética e artística, eu vejo a sua persona dentro do bairro como uma influência que faz um diálogo comum. Não importa a distinção de religiosidade, de idade, de conceito político. Você sempre traz à tona, dentro do bairro, esse diálogo próximo com as pessoas. Como se dá? Vigi. O diálogo a gente deve buscar sempre, embora não seja muito fácil, né? A gente enfrenta o fundamentalismo do bairro em vários outros lugares, o preconceito, o racismo dentro e fora de nós. Eu lembro que a gente começou a atuar também na construção do Conselho de Moradores, na eleição, na catalogação das pessoas e assim por diante. Então, a ideia do Conselho de Moradores é um instrumento político no bairro a serviço da cidadania de todos. Então, esse todos é negro, é branco, é amarelo, é católico, é ateu, é evangélico, é espírita, é do candomblé, é do maracatu, é do caboclo, é do rock. Então eu tive a oportunidade de respirar do ar de pessoas que falavam dessa amplitude. E minha relação com a própria literatura, ou convivência de metodologia de alfabetização pelo método Paulo Freire, que vai justamente buscar esse diálogo mais completo, mais geral. Quando a gente começou a estruturar, por exemplo, o espaço cultural Poeses, a ideia se ampliou nesse sentido. Um espaço onde os roqueiros que não se sentiam muito à vontade nos diversos bares que achavam caretas do bairro pudessem beber, conversar, mas a partir daí também começou a chegar os regueiros, né, alguns bregueiros e assim por diante, e outros movimentos. Hoje o espaço funciona como uma possibilidade desse diálogo na prática e na teoria, tendo em vista, hoje mesmo eu recebi um convite para viabilizar lá um encontro de audiovisual feito por negros sobre negros no Recife, no Brasil e em Pernambuco. Então, esse diálogo das artes, essa multiculturalidade, essa multiplicidade, né, que na educação você vai encontrar esse termo ligado à inclusão, é uma coisa que eu e o meu grupo persegue no sentido de entender que a gente tem que juntar todo mundo e todo mundo do bairro, mesmo que seja num exato momento um gueto, para enfrentar os problemas de dentro e de fora. E não só enfrentar os problemas politicamente, mas também com muita arte, com muita cultura e, acima de tudo, com muita poesia, que é, na verdade, aquilo que é essencial do ser humano, do homem e das pessoas. E passando por toda essa construção efetiva, diária, de todos os eventos que você promove, que traz a inclusão, a cidadania, a incorporação desde criança a idosos, você, pela primeira vez, se prestou a candidatura a vereador. E percebesse, como você diz, não é só cidadão do bairro, como é que você diz? Tem uma palavrinha que você usa, que é bem pertinente. Nativo do Alto Zé do Pinho. Com toda essa construção efetiva que você tem, como foi ter esse desprendimento para se candidatar pela primeira vez? Virgem Maria. Primeiro, assim, muitos teóricos, muitos pensadores dizem que você não tem como ser universal se você não for peculiar, se você não for local. E se você observar todas as lutas gerais, mundiais, nacionais, internacionais, são lutas que se refletem em diversos lugares pela mesma coisa. Cidadania, direito, igualdade, moradia, larararara, todas essas coisas. Então, eu já havia recebido o convite antes, tinha recebido convite pelo menos de 3 gestões diferentes da prefeitura para estar na Fundação de Cultura. Por N questões, eu disse não. E eu nunca tinha me filiado a um partido, embora tivesse participado de discussões ou de manifestações do PT, mais do PT, de encontro já com o PSTU em algum momento. Mas assim, a candidatura a vereador nunca foi nenhum princípio, nenhuma finalidade. Quando ela começou a surgir, ela surgiu como uma possibilidade de espaço público e de autoridade pública para mexer em alguma coisa, tipo verba pública e poder público, para fazer valer de uma forma muito ampliada aquilo que a gente já faz no Alto Zé do Pinho e em várias comunidades que a gente tem inserção, que é através da cultura e da arte trabalhar a democracia, a cidadania, a organização dos equipamentos públicos. Então, quando essa oportunidade surgiu, surgiu a ideia de que, eita, agora talvez surja a oportunidade daquilo que a gente fazia com toda a dimensão, mas era micro, porque era num bairro concentrado, para a cidade inteira, e contribuir para a democratização dessa cidade, do dinheiro dessa cidade, dos equipamentos dessa cidade, que em muitos momentos você tem espaços, verbas e coisas públicas usadas a serviço do privado. E você vê várias pessoas de poder, de desejo e de pensamento privado mandando na esfera pública e tornando aquilo que é público a sua privada particular. Então, esse momento surgiu como essa oportunidade, como uma oportunidade de pensar mais macro ainda o que a gente já pensava, o que seria o desenvolvimento de uma cidade onde educação, emprego, moradia, saneamento básico, saúde são muito importantes, mas jamais, sem esquecer da questão cultural, da questão educacional e da poesia em si. E para finalizar esse bloco, queria que você falasse da sua atuação em sindicatos e como professor. Ixi Maria. Porque o sindicalismo parte a princípio que você pertence ao órgão público sendo professor. E aí, como professor, como atuante na educação e vai ao sindicato. Antes de entrar no emprego formal de professor, eu já tinha feito algumas experiências na rua, como eu disse, na Farofa, com um grupo de crianças, com um grupo de idosos. Eu tinha entrado num coletivo, acho que é recifense, de alfabetização de jovens e adultos pelo método Paulo Freire. E aí a necessidade de um emprego formal, eu prestei o concurso e entrei quase na mesma época, no estado e na prefeitura. E levei para o meu trabalho técnico, que seria trabalhar os conteúdos específicos de cada disciplina ou de cada série ou turma dentro da sala de aula. Levei para esses conhecimentos técnicos a experiência e a bagagem sociocultural que eu tinha aprendido dos movimentos sociais, dos movimentos culturais, na luta na FEACA, que era a Federação de Conselhos e Associações de Moradores de Casa Amarela, que lutava por água, saneamento básico. Toda essa experiência trouxe. Tanto é que, mesmo com os livros, eu, e não só eu, mas uma série de outros professores nesse intuito, vão agregando. Pronto, quando a gente discutia Recife, sim, mas não só o Recife que estava no livro, mas os outros Recifes que os livros oficiais não falam. Os Recifes do subúrbio, do Alto Zé do Pinho, dos Coelhos, do Pascoal, os seus problemas gravíssimos, etc. Essa consciência, essa tentativa de aproximar dos conteúdos técnicos, essa filosofia, essa militância de fazer com que o processo de educação não fosse só um processo de formação formal dos conhecimentos técnicos, mas dos conhecimentos políticos, dos movimentos sociais, me levou a participar cada vez mais das assembleias do sindicato, dos conselhos, dos conselhos de base, que já eram os representantes eleitos por cada escola. Eu fui eleito em alguns momentos, comecei a participar, e da minha participação veio o convite. Eu entrei numa das chapas, que foi vitoriosa durante um período, e eu passei 3 anos na direção do sindicato. Nesse período, eu assumi a coordenação da secretaria do sindicato, que era o SIMPERE, Sindicato Municipal dos Professores da Rede Oficial do Ensino do Recife. E na Secretaria de Cultura, eu trouxe a experiência e a militância da cultura popular para dentro. Tanto é que a gente efetivou, já existia, mas a gente efetivou mais forte, as cestas culturais. E nas cestas culturais, nós paramos um pouco de trazer os grupos que já eram renomados da cidade, embora fossem importantes, para trazer principalmente os poetas, os artistas e os grupos e os movimentos culturais que na cidade já faziam a teia cultural, principalmente nos subúrbios, que era uma forma de aproximar o movimento que fazia o que a gente chama de cultura de base na cidade, que são os grupos que não tocam apenas no Carnaval, no São João, mas que eles têm uma história de vida e um comprometimento com a cultura, principalmente a cultura das matrizes que nos formaram e da junção dessas matrizes, dialogar isso, trazer isso para dentro do sindicato e humanizar mais a luta sindical. Pois é, esse é a figura ilustre do Jailson. A gente vai de música para a gente poder tomar aquela água, respirar. E já voltamos com mais Pelos Olhos e Ouvidos aqui na Rádio Aconchego 88.1. E vamos de mais música do Alto Zé do Pinho com Matá-la na Mão. Aquela de bolinha, olha que gracinha, transa com camisinha, passa o correto, pelo mundo sobre as cidades. Eu até estarei, reconheço a cidade. O que dirá o mundo sobre as cidades? Eu até estarei, reconheço a cidade. Em cada rumo ando, em cada dor desabafo, em cada cor que eu acho eu trafego. Comigo eu lhe peço um abrigo, eu divido contigo minha angústia e meu pão. Eu divido contigo minha angústia e o meu pão. Buraco negro, elevadores. Ela não sabe, não há mais vagas. Olha as raízes dos postes de luz e a concretagem das novas colunas. Becos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. Becos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. Vidas perdidas. E não demore não, pegue na contramão e toque as filhas perdidas. Perdidas, as filhas, as filhas. Go, go, go, go. Onde começa, ela não sabe. O sol da laje, ombro do mar, levantamento das quadras armadas. Quero você para sempre esta noite. Becos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. Becos e praças são feitos para desgraças. O amor e o medo são pontas de facas. indo pro sete dia lindo. Pego meu cusquinho e vou pra praia hoje é domingo. Vou ver garota de biquíni na praia. Vou ver garota de biquíni na praia. Eu não sei nadar, eu não sei surfar, mas essa limpa quando vejo um peixe frito. Vou ver garota de biquíni na praia. Vou ver garota de biquíni na praia. Uma sereia passou por aqui, joguei a rede e vou pescar. Vou à praia e meus amigos sempre perguntam, pra quê? Queimar a sola do pé e a palma da mão? Desde lá as primeiras séries, muitos professores olham pros alunos negros e acham que não vale a pena investir neles. Entrei num táxi com um amigo também negro e de repente o motorista estava encerrando o dia. Minha mulher e eu saímos de férias. Chegamos no hotel e eles falam, não pode entrar aqui. Aqui é hotel de família. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Minha amiga sempre reclama de racismo. Tem duas velhinhas no meu condomínio que sempre quando elas me encontram no elevador social, elas dizem... Correios, filho. Você não deveria entrar pelo de serviço? Não, vizinho. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Rádio no ar com Chico, 88.1 FM ou pela internet. Aqui de volta na Rádio Aconchego, o Pelos Olhos e Ouvidos, trazendo o professor, poeta e ator Jailson. Jailson, você falou que ainda faltava um item da sua história para contar, que era sobre a vida acadêmica e pesquisa. Como foi esse processo das pesquisas? O que você tem a falar? Não, a gente falando do Alto Zé do Pinho, a gente está falando de um território específico com a presença no tempo e no espaço, né, de todas aquelas movimentações e da cidade. O bairro vai, junto com Peixinhos, Morro da Conceição e outros subúrbios, vai ampliar o que na década de 90, final de 80, vai se dar, que é a invasão das academias nos subúrbios, até porque eles já estavam cansados daqueles ditos conhecimentos científicos e precisavam produzir outras coisas. Só que, infelizmente, depois de produzirem muitas coisas, depois de tirar os sucos sagrados dos bairros, muitos deles não devolveram nada. E aí a gente começou a desenvolver um processo de resistência, que é não comentar nada com nenhum universitário que não tivesse um contato direto com a comunidade ou tivesse uma proposta de retorno para ela, né? E aí, quando alguns de nós entram na academia, aí eu fui fazer história e depois fiz duas especializações, a gente vai arrumar uma briga muito grande com os professores, com os orientadores, porque eu lembro que no meu curso de história, a professora insistia para a gente pesquisar sobre Getúlio Vargas, e eu queria falar sobre o Alto Zé do Pinho. Aí depois de trocar de três professores, eu consegui. Aí na minha graduação, o tema foi justamente isso. A presença roqueira na efervescência sociopolítica cultural do Alto Zé do Pinho e suas implicações. Numa das pós-graduações que eu fiz, o tema foi a afro-religiosidade no Alto Zé do Pinho e sua relação com a identidade local. E a outra, que faz parte de um projeto maior, que eu quero agora ver se eu consigo dar continuidade, é a resistência cultural nos subúrbios e sua contribuição para a teia cultural da cidade. Isso para lembrar que era já um grito, acho que nativo, não só meu, mas de uma série de outras pessoas, que revoltosas com esse entendimento da cidade, de que nos subúrbios e nos altos as pessoas não têm pensamento próprio, não têm música de qualidade, não têm produto cultural e assim por diante. E aí, entrar na academia e construir outros pensamentos e trazer teóricos a favor do que a gente já desenvolvia nos bairros foi importante para deixar também lá depositado as nossas compreensões sobre resistência cultural e sobre o trabalho que nós já desenvolvemos, né? E dentro dos seus estudos, sempre mencionando o bairro, sempre mencionando o povo do Alzé do Pinho, e nessa construção que é constante que você faz da militância cultural do alto, que você já falou no primeiro bloco sobre o grupo cultural do Alzé do Pinho, e aí a sua ligação mais intrínseca com a poesia, surge o Poeses. Como é que se surge primeiro a palavra Poeses? A pergunta é interessante, porque a palavra Poeses não surge primeiro, né? É verdade. Surge segundo. Já que a gente está falando de poesia, lembrar uma coisa do texto Território, que diz assim: o Alto José do Pinho é um território imensamente rico e miserável, faminto de si mesmo, embora alimentador de toda a cidade. Salve, salve, salve esse rico e miserável, esse faminto e alimentador de toda a cidade. Salve, salve, salve esse Alto José do Pinho. Bom, aí, nesse texto, eu acho que está um pouco do que era a nossa luta. A gente produzia tanta coisa, tinha músicos, artistas do bairro que fizeram coisas na cidade inteira, em diversas situações, setores, etc. Mas se a gente, e tinha tanta gente do alto fazendo coisas fora, e a gente não vai esquecer da nossa herança do Meu Bairro é o Maior, que foi um programa do Canal 11, onde nós ganhamos o primeiro lugar. Mas por que dentro do bairro isso não acontecia? Então, a necessidade nativista crescia de novo, só que agora com uma outra dimensão. E aí a gente começou a se reunir com as bandas com o nome Grupo Cultural do Alzé do Pinho, a fazer a Paixão de Cristo com esse nome, Grupo Cultural do Alzé do Pinho, a fazer ofícios de cobrança à prefeitura sobre isso. No final dos eventos e dos novos eventos, quando a gente foi ver, todas as pessoas, embora tivessem ligação com música, com teatro, com dança, mas todas as pessoas, naquele momento específico, e eu vou citar o ano 2000, todas essas pessoas tinham uma relação com a poesia. Escrevia, lia, gostava. Então a gente, conversando em casa, disse assim: poxa, e esse grupo? Esse grupo é um grupo de poesia, esse grupo poetiza, esse grupo é um Poeses. Nessa conversa, assim, a gente vai sustentar o nome Poeses, que para alguns estudiosos diziam que o nome não seria Poeses, o nome seria... Poieses, né? Que seria um nome de uma derivação verbal, flexão verbal, que seria o nome correto. Mas aí foi a sonoridade nos fez apostar nesse nome Poeses. Então, a partir do ano 2000, o nome que vem em primeiro lugar, que surge segundamente, ele vai justamente para cima, abaixo das luas. Por quê? Porque nós começamos a organizar os recitais nas duas cheias, mas entre uma lua cheia e outra existem várias luas. Coincide que tem um momento específico do grupo que haviam 5 pessoas. E aí nós tínhamos 4 luas oficialmente, né? Minguante, Crescendo, Nova e Cheia. E uma espécie de balança entre essas luas. Aí esse símbolo vai para cima, fica o nome Poeses embaixo do símbolo. E o nome primeiro, Grupo Cultural do Alto Zé do Pinho, permanece, mas permanece embaixo. E simbolicamente como a base que sustenta o nome Poeses. Isso já... em começo de 2000. E a ligação do início do Poeses com o bairro, com as bandas do Aldo Zé do Pinho. Como é que estava, como é que ficaram, como é que se transmutaram? Nós tínhamos comemorado 50 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e tínhamos feito um evento no meio da rua chamado Pelo Direito de Ser Humano, com distribuição de cartões pelas casas, cartões com frases e tal, e estávamos nos encontrando. A partir desses encontros, vieram para perto do que seria só uma coisa de poesia alguns músicos, e do que era o Grupo Cultural do Alto Zé do Pinho, que junto com os músicos tinha feito em 92, 93 o primeiro, o segundo e o terceiro Gesto Atitude Rock and Roll. Os meninos do rock ou da música se envolveram cada vez mais com a música, e o envolvimento deles, eu acho que até no crescimento profissional, fez com que eles entrassem cada vez mais em estúdio, etc, etc. E essa entrada em estúdio, em música, em gravação, e de algumas pessoas o preconceito para com a poesia, ou a não observação que a poesia estava dentro da atmosfera assim, poética. Assim como o teatro também. Sim. E não percebia como a atmosfera poética e o teatro estava dentro das expressões corporais deles e das letras de suas músicas. Então houve uma certa ruptura no bairro. Dentro desse movimento, mas eles foram, tanto é que o Grupo Cultural do Aldo Zé do Pinho assume o Poeses, o nome Poeses, a partir do ano 2000, por se reconhecer essencialmente como um grupo de multiartistas em que a poesia é a mola mestra principal. E é a partir daí que a gente vai fazer vários outros recitais, continuar ainda participando de shows com músicas, mas fazendo os nossos eventos onde a poesia tem mais participação. E a gente foi fazer, por exemplo, o Encontro de Teatro, Dança, Poesia e Performance do Aldo Zé do Pinho. Esse é um nome grande, e nesse nome não entra a palavra música. É um dos eventos de afirmação da ruptura existente entre a poesia e a música do bairro, mas de não negação da música. Tanto é que a música existe no evento, mas não existe no nome do evento. A gente vai manter o Alpoeses, que era o recital Pôr do Sol dos Domingos, que durante alguns meses funcionou, depois ficou difícil pela chegada de pessoas, pelos horários, pelas condições materiais. As rodas de arte vão ser incluídas dentro disso. Fevereiro, março, abril, maio. A gente vai, em algumas vezes, fazer o Dia do Trabalhador. Em maio vai correr também das datas oficiais, vai fazer isso mais para o fim do mês, porque dá mais tempo de avisar, e para quem trabalha é o tempo de receber o salário para ajudar na contribuição dos eventos. Vamos fazer coisas voltadas mais para a rua, como Arraial da Massa, né? Da Massa que curte a Massa da Fumaça e da Massa Povo, e vamos fazer isso mais firmemente na Praça da Fumaça, chamada Praça da Maconha, no Alto Zé do Pinho. Vamos fazer em outubro a Jornada Visceral pela Reconquista da Territorialidade, que é um evento que se propunha a trazer para o bairro as coisas do bairro que estavam lá fora. Tanto é que, como em 89, que eu tinha feito uma exposição sobre o Alto Zé do Pinho no Teatro do Parque, a gente vai pegar esse espírito e trazer monografias, textos, poesias, cartas, jornais, desenhos, discos que foram feitos no bairro ou sobre o bairro, mas não estavam no bairro. A gente foi encontrar num departamento de história, na Biblioteca da Federal. A gente foi pegar um material lá sobre turismo e tradição, que falava do Ilê de Ebá. E é isso. Os nossos eventos vão permanecer nativistas, mas cada vez mais amplos. Isso, em novembro, a gente vai fazer Dias Negros à Noite, lembrando o poeta França e outros poetas. A ideia era trazer a poesia afro, feita por negros, para o bairro e alimentar as coisas que o bairro já produzia, mesmo que só organicamente, mesmo que não tão conscientemente. E em dezembro a gente vai fazer o Natal Verdadeiro dos Guerreiros que Amam, que se sobrepõe às miserabilidades do cotidiano e se impõe como uma possibilidade humana e visceral, que é um recital que sai de casa em casa, ou que acontecia nas casas previstas. Isso vai também acontecer na cidade, vai acontecer na UBE, que é a União Brasileira dos Escritores, vai acontecer na sede do Simpere, que é o Sindicato Municipal, vai acontecer no Sintep, que é o Sindicato Estadual, vai acontecer na UFPE, aonde mais? Na Fafire, e em vários outros locais públicos e privados da cidade que se abriram para isso. Eu acho que você mencionou o evento do Finados, você mencionou isso? Não. Que é qual mês? Aí, como muitos dos nossos trabalhos têm um quê de subjetividade, de espiritualidade, que não confundam, e de religiosidade, que não confundam com religião, inclusive porque no grupo tem pessoas de várias religiões e já houve momentos de terem ateus, ou no grupo, participando das ações do grupo, nós vamos fazer coisas que vão se aproveitar das datas temáticas oficiais e dar o nosso corpo, a nossa cara. Um deles é o evento de rua, que acontece no dia 1 de novembro, chamado As Vésperas da Morte e a Vida, em contraposição ao Dia dos Finados, que celebra os mortos. A ideia, na verdade, era celebrar a sobrevivência e a resistência, não só cultural, no Alto do Pio e em todos os subúrbios, que vai até o último fôlego. E aí, para esse recital, tem gente que chega na véspera, tem gente que chega no dia, tem gente que prepara a alimentação das pessoas, e tem gente que prepara a casa holisticamente, com banhos, com o banho de arroz, de ervas, que acontece a partir das 10 horas. Tem uma concentração mais oficial, as pessoas trazem seus vinhos, suas bebidas, suas comidas, que serão partilhadas como um altar, não físico, né? Mas como um altar multidimensional, porque pode terminar na rua, pode não voltar para casa, para o Espaço Poeses. E aí a gente faz, cada um faz suas ritualidades antes de sair. Tem algumas coisas que a gente prisma, que é, por exemplo, o banho de arroz, que é uma coisa mais oriental, mas que lembra a fertilidade. Tem as ervas, que é um pé junto na cultura indígena, primeira matriz nossa. Tem os chás e outras ervas, que é um piso na matriz, um pé na matriz africana. Tem o próprio altar, que é uma coisa meia europeia, do cristianismo trazido para o Brasil. Então a gente mistura tudo isso e cada um pede a sua proteção ao seu Deus, ao seu Cristo, aos seus orixás, às suas energias, à natureza, e sai pela rua recitando. A primeira roda de poesia é na frente da casa, a segunda é geralmente na Rua do Chafariz, e o restante a gente já só sabe como caminha. Caminhe sentindo a energia do local propício para isso. E ao longo do caminho a gente para na frente de bares, de igrejas, de ruas, de encruzilhadas. E às vezes a gente passa adiante e alguém reclama: "Ei, vocês não recitaram aqui?" A gente volta e recita. E esse recital tem um dos objetivos, é estar vivo nos dias dos mortos. Portanto, ele não pode acabar antes de meia-noite. A sua ritualidade exige isso, né? E você falando, eu me lembrei também do Agosto a Poeses, um tributo aos que conseguiram sobreviver, que é um evento do mês de agosto, por conta de vários aniversários que tem, por conta da mística, que é o folclore e a cultura popular deste mês, e porque nós precisamos celebrar a poesia, que é a mola mestra. Então, nesse dia, pode ter música, às vezes vai geral do violão, tocar várias músicas, ou outras pessoas, mas a poesia começa, intermedia e vai até o fim desse evento, regado às comidas e às bebidas que todo mundo leva para serem partilhadas. Esses encontros, eventos e místicas é o que permeia todo ano e toda a construção diária, mensal, que o Poeses faz. E puxando a outra veia que o Poeses tem incluído mais fortemente ultimamente, de uns anos para cá, que é também o diálogo com a música, que são os eventos que você tem aglomerado no Espaço Poeses, e também o evento de prévia de carnaval. Fala um pouco desses eventos musicais dentro do Poetas. Vigi, vou falar primeiro da prévia. A gente tinha discutido com pessoas na... Ai, meu Deus. Em 2009, 2008, parece. É isso. Nós tínhamos discutido com a prefeitura da cidade do Recife, que nessa época falava de programas multiculturais. Eu fui aluno desse programa e fui o apresentador do primeiro show no sítio da Trindade. E tinha produzido uma coisa com outras pessoas também lá no sítio. Tinha dado um curso ligado ao teatro no Alto Zé do Pinho, dentro do programa multicultural. Isso tudo, juntando tudo isso e a necessidade de juntar mais gente, de aproveitar as festividades, a gente estava discutindo com o Prazeres Barros, que nessa época era uma intermediadora da prefeitura com as comunidades, a possibilidade de fazer coisas, porque começava o carnaval, terminava o carnaval, a gente crescendo em movimentos culturais, em grupos artísticos e em musicalidade, e os grupos não tinham local para escoar os seus produtos. Alguns tinham alcançado a possibilidade, graças aos seus esforços, e da mídia fora de Recife, já tinham ido a São Paulo e outros lugares. O próprio Poeses teve no Festival Internacional de Teatro de Rua em São Paulo. E aí a gente matutando, o que é que vai fazer? Aí o carnaval estava se abrindo para algumas apresentações. E nós discutimos que era muito pouco para os produtos que nós tínhamos. Então nós tínhamos que fazer alguma coisa. Foi quando, discutindo tudo isso e vendo a estrutura, disse, olha, o carnaval começa no sábado, mas o palco já está lá, às vezes, desde a terça-feira, porque ele precisa chegar antes, ser organizado, montado, equipe, receber as equipes e tal. E o que é que a gente vai fazer? Não, a gente vai fazer, vai entrar na programação oficial. Aí eu conversando já dizia, pô, mas a programação já é tão apertada, vai gerar briga. E já tinha, até mesmo no bairro, um receio assim, poxa, mais rock no carnaval, que o carnaval é a hora de ver o maracatu, a ciranda, o coco, o frevo. Se bem que esse era um discurso, entre aspas, falso, porque isso existe o ano todinho e as pessoas não vão ver. Assim como esses grupos e movimentos existem a vida inteira e não existem outras ações durante o ano para que escoa o produto do maracatu, do afoxé e do caboclinho. Que nós já estamos pensando em algo assim para os anos seguintes. Então eu disse, bom, já que o palco já está lá, vamos sair da grade oficial e vamos fazer uma coisa que antecede. Então o que antecede? É uma prévia. Então, mas essa prévia não é uma prévia comum, é uma prévia diferenciada. Então pensando em tudo, pensando nos slogans de festa da carne, do carnaval que vem de Portugal, mas que as tribos aborígenes e várias outras de vários os lugares já tinham seus cultos, seus anarquismos, seus dias de permissividade, aí eu trouxe esse nome todinho e fundamentei a prévia Espíritos e Corpos Sonoros. Por que Espíritos e Corpos? Porque eu queria lembrar, a musicalidade seria uma coisa bem presente, mas os espíritos e os corpos estariam presentes para representar as outras linguagens artísticas que apareceriam. Então, Espíritos e Corpos Sonoros na Festa da Carne, porque a Festa da Carne já existe, que é o Carnaval. Nós vamos entrar na Festa da Carne e vamos trazer esses espíritos e esses corpos sonoros e toda essa, não só musicalidade, mas todo esse legado, toda essa aquarela imensa das outras linguagens artísticas e que é um dos projetos, ou foi um dos projetos, acho que até especificamente do carnaval, onde a poesia e o teatro aparecem e que não aparecem em segundo plano. A gente até abre o palco com a poesia e com o teatro, e que já acontece há 9 anos e está ainda em discussão esse ano se vai haver ou não, com a grande probabilidade de não acontecer via prefeitura. Por questões de crise, questões da gestão e em decorrência do que a prefeitura ainda não nos dá o retorno necessário para atividades complementares, atividades artísticas nos bairros. Mas e os outros eventos que acontecem na sede do Poeses, mais relacionado com o convite às bandas e tudo mais? A prévia foi uma possibilidade de oferecer aos artistas locais o mesmo espaço e condições que só artistas de fora têm. Cachê, lanche, equipe de atendimento, camarim, a gente brigou por isso. Por isso que é um projeto super ímpar, diferenciado e importante. E de ampliar as linguagens artísticas. E ela funciona como equação dos grupos parceiros também, que atuam o ano inteiro. Aí o que nós verificamos? Nós tínhamos comprado 2 boxes no mercado público do Alto, mas que muito difícil de trabalhar lá por conta da sujeira local e da dificuldade que as pessoas têm de trabalhar de forma cooperativada. Eu estava trabalhando no desenvolvimento da minha casa e de um espaço mais autônomo. E aí, quando a gente construiu o primeiro andar, ficou pensando, bom, se a gente pode estar fazendo num lugar que é super estranho isso, a gente tem que usar um lugar onde a gente abra e fecha o dia que quer e toque o que quer. Aí, a sede do Poeses acabou virando o Espaço Cultural Poeses, que mais do que a sede do grupo, eu acho que se constituiu como um movimento e como um espaço à parte. Ou seja, ele não depende apenas das pessoas que são do Poeses para ele acontecer, porque várias parcerias surgiram e estão surgindo. E aí, como a música, de novo, cresceu o número de bandas e precisa de local de escoamento e um local num subúrbio, e a contribuição das bandas roqueiras do Alto transformou o Alto como um empreendimento cultural, ajudou nisso, não só eles, mas eles também ajudaram nisso. Então ficou bom e importante para as pessoas definir o Espaço Cultural Poeses como um espaço de recepção dessas bandas e construção de shows alternativos na comunidade. E aí a gente criou o Poeses Sonoros, que no ano passado virou o Poeses Burburios Sonoros, por conta da parceria que nós fizemos com o Burburinho. E este ano retorna, já que essa parceria não está acontecendo mais, como espaço, como Poeses Sonoros. A gente procurou outros espaços fora da cidade, que a ideia era o mesmo show acontecer um dia no Alto Zé do Pinho e no fim do mês fora do Alto, no centro da cidade, no Recife Antigo, como todo mundo cobra, embora aqueles que cobrem não prestigiem. Que é uma discussão séria que a cidade inteira precisa travar, que é porque todo mundo gosta, ama as bandas, os shows, mas não ajuda no desenvolvimento dessas bandas nem desses shows. Nem pagando a entrada, nem comprando lá dentro os produtos comerciais, nem investindo nas bandas, na compra de camisas e assim por diante. Então tudo isso voltou o sentimento nativista de novo, que é, se a gente pode engrandecer de novo os espaços de fora da cidade, e se o nosso bairro já tem um know-how para a cidade inteira, não, a gente recolhe os nossos trapos e vai fundamentar mais ainda um espaço em que a gente tem domínio. Por isso que até o nome retorna para ser Poeses Sonoros. Por quê? Para o sonoro, que não é só na música, mas para o sonoro representar as musicalidades, e o Poeses, com sua grandiosidade, com sua compreensão das diversas linguagens artísticas, impregnar a palavra poesia e as outras coisas que acontecem. Então, por isso, já houve um tempo que houve 3 bandas, mas a gente reduziu para dar mais espaço às outras linguagens artísticas. Então, agora mesmo está voltando, no segundo sábado de fevereiro, 2 bandas autorais, 1 exposição de artes plásticas e 1 roda de poesia, com um poeta ou uma poetisa específica para esse momento. E sempre se dá nesses moldes: 2 bandas, isso, e o poeta. Isso. E quem quiser se manifestar lá, tanto musicalmente como poeticamente, pode se manifestar. Isso. O que dá um nó, porque na inscrição que a gente fez online, entre 50 e 60 bandas se inscreveram. E agora a gente está pensando como a gente escoaria tudo isso, né? Porque em 2013 a gente retornou o Gesto Atitude em Rock and Roll, comemorando 20 anos, no Bom Sucesso, onde tocaram 4 a 6 bandas, mais o grupo Poeses, mais exposição que teve, mais projeção, que talvez seja o retorno disso para escoar uma outra quantidade de bandas. E a gente está refletindo o que fazer. Na fala que você citou várias vezes, o Poeses trabalhando como cooperação, tanto de quem é membro como de quem pode chegar e participar ativamente da construção dos eventos. Como é que você tem essa ideia e como circula para as pessoas que possam cooperar com Poeses? Pronto. Na medida que a gente abre essa possibilidade, também vão vir outras dificuldades, que são custos de energia. Porque quanto mais gente usando o espaço, mais vai se gastar água, papel higiênico, luz, os pratos, a comida, os freezers, etc. Mas a gente está se desafiando a fazer isso. Nós fizemos até agora, e no dia 31 foi a última, 3 plenárias sobre o uso do espaço e novos parceiros. E aí está chegando gente, por exemplo, Geraldo Almeida, que é Geraldo Violão, que é um ativista do bairro há muito tempo, que trabalhou, fez parte da comissão pela luta da oficialização dos terrenos do bairro. Ele vai dar uma oficina de voz e violão, e a gente até agora só tem um violão, e canto coral. E ele também vai nos ajudar a fazer os pastoris do bairro. A ideia é fortalecer a base para criar um novo Poeses, mas independente se o novo Poeses se formar ou não, fortalecer grupos culturais que permaneçam na atividade cultural no bairro. E aí já pegar crianças no fim da infância ou já adolescentes, estimular isso e pegar pessoas que já tenham um desejo da poesia, principalmente, mas ou está guardado ou diz em pequenos lugares. Inclusive um já anunciou dizendo: eu queria muito fazer parte desse grupo e está chegando. Então, tem ele, tem um professor que é um ADI, que é um auxiliar de desenvolvimento infantil, formado em geografia, que vai um dia por semana dar aula de geografia. Estava acontecendo capoeira segundas e terças, segundas e quartas, e é provável que isso permaneça agora. Tem um dia da semana que a gente está chamando de o dia da cura, que seria um dia para um trabalho mais holístico. Toda a alimentação da casa, mais os chás, estariam à disposição nesse dia para massagem, reiki, dança circular, ações cooperativadas. E tem outras coisas surgindo, que é a ideia de ampliar a informação através de uma rádio comunitária, que é construir um estúdio onde as bandas ensaiem a custo baixo e esse custo ajudar a desenvolver os outros projetos para a gente trabalhar a autossustentabilidade. Tem a ideia de montar a cada semestre de 33 meses um mercado multicultural onde tem um show de um lado, o nosso bar funcionando e as vendas de camisas, né, dos produtos culturais nossos e dos outros grupos artísticos. Tem Biandifá, que é um designer e está se comprometendo a fazer um trabalho ligado à reciclagem. Um desses trabalhos, que é uma bola de decoração, por exemplo, você recolhe 50 sacolas de plástico do meio ambiente e a faz. Algumas dessas bolas já serviram de futebol para as crianças no Natal, que nós fizemos agora na rua. Então, é um leque de coisas que vai agregando um valor social, um valor econômico, um valor cultural, um valor ideológico, acima de tudo, né? Um valor nativista de preservação do bairro, não só da preservação física, mas da preservação dessa multidimensão que o Alto Céu do Pinho tem. Fala um pouco... Me lembrei agora que, por exemplo, hoje mesmo recebi uma ligação, porque nós sediamos uma reunião do movimento antiproibicista e a gente foi sede também nos últimos meses de alguns grupos que estão se manifestando, conversando e fazendo atos contra o aumento abusivo de passagem de ônibus. E hoje a gente recebeu um convite de sediar um momento de vídeo debate, que tem um grupo que fez uns vídeos feitos por negros sobre a questão negra no Brasil. Então isso tudo, e tem uma possibilidade de construir alguma ação no Bom Sucesso, que é o maior espaço privado, digamos assim, do bairro, é o clube, e é o primeiro lugar onde as bandas tocaram pela primeira vez, que fizeram Gesto Atitude Rock and Roll. Se essa conversa der certo, pode rolar aí o Gesto Atitude Rock and Roll desse ano e do ano que vem, talvez a prévia, que está em possibilidade de não acontecer via prefeitura, e talvez os eventos de reunir os maracatus, caboclinhos e as outras culturas do bairro fora o período do carnaval em outras épocas do ano, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses e assim por diante. É, você como um militante do alto e o Poeses tendo a bandeira, fala um pouco da bandeira do Poeses, dos símbolos e da cor, o que representa. E também me lembrei de uma poesia que também representa muito a holística, a atuação do Poeses. Poxa, e agora para lembrar essa poesia? Aquela que tem atrás da, os dizeres atrás da camisa. Será que consegue? Eu não lembro agora. Talvez você também pudesse comentar, né? Você fez parte dos desenhos dos símbolos e tal. Mas eu acho que é isso, como eu já falei antes. A palavra poeses lembra sonoramente o que no infinitivo vai definir sobre poesia, né? Conjugalmente falando. É, questão de verbos. É, os símbolos vão se remeter às luas que atravessam o mês, vão atravessar os anos, e a lua sempre foi um astro místico para os artistas, para os cultos, as cerimônias religiosas, os povos pagãos. É, na fase da lua, sem esses calendários atuais, que se verificava a fertilidade, o rio que vai encher, a chuva que vai ser forte, o mar vai ter maré alta, maré baixa. Então, quando a gente desenhou isso, e também com a sua ajuda em algum momento, esse sentimento e essa atmosfera subjetiva, ritualística, mística, fazem parte, que é o espírito que esse grupo persegue, ou perseguia, ou que os seus que permaneceram perseguem. É uma coisa mística, orgânica, que às vezes você sabe que vai acontecer alguma coisa daqui a 10 dias, você não sabe o que é essa coisa, e na ritualidade do que você realiza, faz. Dois exemplos claros disso. Nós fizemos um recital, eu acho que foi um Agosto a Poeses, na sede do grupo, um dia, e tinha um jovem sendo perseguido por um matador. E tinha tanta gente nesse recital, que tinha música, que tinha fogo, tinha circo, o matador esteve na frente do jovem e não o enxergou. Esse jovem existe até hoje. Um outro dia nós estávamos numa ritualidade poética, na sede do grupo, no primeiro andar, e apareceu um homem dizendo que ouviu um chamado da Rodinha, que é uma área mais distante, lá embaixo do bairro, para estar ali. Ele esteve, participou lá, disse que foi as divindades que o mandaram. Depois ele terminou, se despediu, foi embora na paz. O próprio recital de novembro, As Vésperas da Morte da Vida, nasce também de um jovem que foi assassinado próximo da comunidade, com várias facadas, e membros do grupo que eram irmãos desse jovem, e que nós tivemos, estando em casas diferentes, em dias diferentes, tido o mesmo sonho do assassinato desse jovem. E aí, meses depois, o grupo teve uma depressão enorme, meses depois monta o recital de rua, As Vésperas da Morte e a Vida, que vai fortalecer justamente o enfrentamento ao Esquadrão da Morte no bairro e celebrar a vida. Então, essa mística, essa subjetividade e essa religiosidade, que não tem a ver com as religiões oficiais, mas com a forma de se fazer as coisas, de cultuar as coisas, é um espírito que se luta muito para preservar no grupo, que é a sua cara e é o que lhe distingue, de certa forma, de outros grupos, de outras possibilidades, né? As luas, os símbolos. Isso, mais alguma coisa? A cor tem a ver com? A cor. Eu acho que a gente não definiu a cor. Mas ao longo do tempo, eu acho que, e isso faz parte, de novo, da questão orgânica do grupo, as bandas de rock e a maioria dos grupos suburbanos utilizavam a cor preta nas suas camisas, nos seus símbolos. Era uma forma de diferenciar. Em alguns momentos, eu acho que nem tinha o objetivo do preto sistematizado. mas assim, por estar presente no, em diversos movimentos que utilizavam o negro, a questão, o negro como cor, a escuridão, a coisa do, dos sons escuros, de pouca luz, dos olhos escuros, dos lábios escuros, é, uma releitura do que se dizia também, que o rock é, é a festa do demônio, ou seja, uma coisa afastada da luz, e na verdade o preto vem ser pano de fundo para as luzes todas e multidimensionais que a gente vai desenvolver, né? E onde todas as coisas se encaixam, onde o branco cai bem, onde as outras cores caem bem. E o negro e o preto vai representar o que ideologicamente na sociedade machista, capitalista e escravagista vai representar o nada, né? Que vai se aproximar da cor da pele do negro escravo. Então eu já estou avaliando isso do campo da subjetividade. Que, ou seja, a gente vai mergulhar numa cor que é renegada, que é símbolo da marginalização, do marginal, do escravo, do preto, do negro, do morador do subúrbio, da favela, que a maioria é negra, e é em cima desse negro que a gente vai botar todas as outras cores. Ou seja, essa cor não vai negar nada, essa cor vai sustentar, vai ser um caldo grosso, como o caldo do feijão, que é um caldo escuro quando tem um monte de coisa, mas que ali está o substrato, as propriedades, né, do que vai alimentar o feijão. Porque, inclusive, para tomar a bicada, o cara pede primeiro o caldinho do que o feijão. É um complemento. E aí eu quero encerrar esse segundo bloco já fazendo dois pedidos. Um, para você dizer nomes dos participantes do Poeses. Certo. De quem você lembrar. De quem você já sentiu a pessoa Poeses. De quem foi Poeses, de quem você queira que fosse, as pessoas que passaram por esse, por essa estrada, por esse rio, por essa tempestade que é o Poeses e que você provoca tanto no bairro. E depois dos nomes, gostaria que você recitasse um poema que significa muito para você e também para o Poeses, para o Alto Alupino. Vê se lembra aquele poema. Se eu conseguir. Nomes. Magda Santiago, Gerson Braga, Jetro Rocha, Marta Santiago, Jones Lourenço, Márcia Santiago, Mauricéia, Jailson de Oliveira, quem mais? Rodrigo Bartô, ai meu Deus, Jones Lourenço, Márcia, Valéria, que nos deixou no ano passado, vítima de um câncer. Os filhos dessas pessoas que acabaram fazendo parte do Poeses e da roda de leitura. Tanta gente que passou por esse grupo, que eu acho também com as dimensões do grupo, o grupo e o Espaço Poeses acabou virando um movimento cultural Poeses. É uma coisa maior que um grupo. Acho que tem hora que as bandas que chegam lá, pessoas de outros bairros e que nem está presente em várias atividades ou reuniões do grupo, e quando aparece assim, eu sou Poeses, eu quero uma camisa do Poeses, eu sou desse grupo, eu comungo com esse grupo, com a ideologia desse grupo, com a temática, né? Várias tantas pessoas, Geraldo Violão, Regis Moreira, Paulão, vários grupos e pessoas do Morro da Conceição, da Rodinha, do Pascoal, do Santa Terezinha, e por aí vai. E um poema. Eu não tô lembrado agora do poema que a gente fez coletivamente. Aí eu vou lembrar um que foi bem forte nesse período. Que salte sobre nós o pássaro de fogo, cujos olhos flamejantes transfiguram o brilho místico das estrelas. E assim, cheios de luz, possamos reerguer esses corpos retorcidos que o destino e os seres impiedosos dessa cidade e desse mundo forjaram. Que salte sobre nós o pássaro de fogo. Muito bem. Nós vamos para mais música, um intervalo e voltamos para o último bloco. E vamos começar essa sequência de música com o Arca de Pandora, que é um dos componentes do Poeses, Grupo Cultural Alza do Pinho, que é Jones Lawrence. A vizinhança gravando direto amarelas 8, as brancas valem 5, mas se dá bem quem tem azul. Quem tem azul tem tudo. Os ratos engordando dia a dia com nossos sonhos podres. E a gente inventando regras pra sobreviver. O continente parecia muito longe, muito longe. Então, talvez não houvesse lugar pra nós no mundo livre. Amigos nas farmácias, e quando a erva faltava. Em qualquer partida de futebol, o que você mais quer ver é gol. O jogador mais novo a fazer um gol em Copa do Mundo foi o brasileiro Pelé. E para suar a camisa pelo time e fazer o torcedor vibrar de alegria, o jogador precisa ter garantias para entrar em campo. É um trabalho diferente. O jogador é contratado pelo prazo de 3 meses a 2 anos. No contrato estão regulamentados o horário de trabalho, passes, luvas, multas, demissões por justa causa e férias. Os problemas enfrentados pelos jogadores vão primeiro para a Justiça Desportiva, depois para a Justiça do Trabalho. Afinal, o patrão do jogador é o próprio clube. Assista, acompanhe, torça, assim. Parece até que você está em campo. Futebol é uma paixão nacional e a seleção brasileira é a única que ganhou fora do seu continente uma Copa do Mundo, a única que participou de todos os campeonatos e a única pentacampeã. Você também é único. O Estatuto do Torcedor garante que você que paga para assistir um jogo é um consumidor, mas também prevê que o torcedor que promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores, ficará impedido de comparecer a qualquer local em que se realize evento esportivo pelo prazo de 3 meses a 1 ano. Assista, acompanhe, torça, assim. Parece até que você está em campo. Rádio Aconchego, 88.1 FM ou pela internet. Volta aqui no Pelos Olhos e Ouvidos, na Rádio Aconchego, para o último bloco com o poeta e ativista do Altos do Pinhão, Jailson. E vamos falar como a gente vai disseminar os trabalhos do Altos do Pinhão mais adiante. Acho que o primeiro passo do Poeses vai ser o próximo, que já foi mencionado, a próxima prévia. E a partir das próximas prévias vem todo o decorrer do ano. Fala primeiro aí das dificuldades que está sendo encontrada do... e das soluções mais próximas para a prévia do Poeses. Posso lembrar o poema antes? Pode, ficar tranquilo. Com a sua ajuda, inclusive. Desse tempo todinho, nós fizemos alguns textos coletivos. Dois foram significativos, que estão nas nossas camisas. Um se chama Fogo Vivo. Ele começa assim: precisamos do fogo vivo, do fôlego, para ativar as ações, como uma panela fervendo, ebulindo ideias, emoções, sentidos, para que a fome volte à pele e realize a catarse, trazendo para o aqui a força do infinito. Então, para responder essa pergunta, dialogando com o poema, dizer assim, que a gente está o tempo inteiro buscando esse fôlego vivo, que faça ebolir. Ebolir é um termo que em ciências, no processo da evaporação da água, faz as bolhas da água quando ela está fervendo, né? Provoca o movimento. Que engraçado, é semelhante ao conceito do frevo, que o frevo está fervendo, o povo se multiplicando nas ruas. Então a ideia é multiplicar cada vez mais ações, as ações do Poeses, centrando o fogo naquilo que a gente faz e faz bem e bem feito, dando todas as lições socioculturais, econômicas e administrativas para qualquer governo e para qualquer prefeitura, que às vezes impedem algo de acontecer no subúrbio por preconceito mesmo, por racismo, por prepotência, por não verificarem a importância que isso tem. Então, já está tendo algumas conversas de que se a prévia não conseguir acontecer via prefeitura, como o projeto já acontece há 9 anos, ela aí em busca de um financiamento como Funcultura, mas independente disso, já está conversando com alguns artistas para a gente fazer de forma autônoma. E aí vai depender do desprendimento desses artistas, desses outros ativistas. E algo que apareceu essa semana é a possibilidade de acontecer no Bom Sucesso, como já aconteceu o gesto ativo de rock and roll. Tanto o primeiro, como o de 20 anos depois, que a gente também fez lá, né? Para quem não conhece o Bom Sucesso, só para ilustrar. O Bom Sucesso é um clube no bairro que cresceu em dimensão geográfica. É o maior espaço de lazer privado do bairro. De vez em quando, eles conseguem dialogar com a comunidade no sentido de permitirem ou de cobrarem um pagamento mais baixo para o aluguel do espaço. Nós já fizemos encontros lá de seresta de rua, o encontro da Associação dos Amigos do Alto Céu do Pinho, que é o movimento coordenado por Marcos Simão, que é o maior documentarista do bairro, e que esse movimento reúne as gerações diversas da comunidade. Então, existe uma possibilidade do Bom Sucesso. E aí, isso é um parceiro que está começando a surgir. O dono do clube pediu para uma reunião nesta semana, quarta-feira. A gente vai lá ver o que é que pode aprimorar. Como eu disse, tem pessoas e grupos chegando no espaço, ampliando as ideias de vídeo-debate, de recital, de conversa. Tem outras comunidades se aproximando. A gente mandou um convite para pelo menos 5 comunidades: Santa Terezinha, Peixinhos, Coelhos, Ilha de Deus, Morro da Conceição, que a gente pretendia fazer o que a gente chamaria de uma rede de resistência, que é claro, no Recife e no Brasil existem várias outras, mas essas comunidades foram comunidades que a gente teve contato direto, que são comunidades que têm trabalhos e movimentos que se colocam com um discurso de resistência. Então a ideia era reunir esses grupos. Que isso está dentro daquele projeto que eu comecei a citar, da escrita da minha monografia, que é a resistência cultural nos subúrbios de Recife e sua contribuição para a teia cultural da cidade. Bom, tem a ideia desses cursos, dessas parcerias, do espaço se abrir para os movimentos que estão acontecendo na cidade, como já houve no começo desse ano. No ano passado, a gente sediou uma reunião do coletivo antiproibicionista, E esse ano a gente abriu espaço, sediou também alguns encontros de alguns grupos e movimentos que estão fazendo a discussão sobre o transporte público e os abusos, né, e esses aumentos abusivos de tarifa, as péssimas condições dos transportes e assim por diante. E nesse sentido, colaborador do espaço, que você disse que já tem um catálogo de grupos que pretendem se apresentar no Poeses, como é que vai se dar a construção dentro do espaço para as bandas e para... Para as bandas, como a gente já tem um show definido, um espaço definido, eu acho que é mais prático do que uma ação de continuidade como as oficinas, que são duas vezes por semana, porque demanda material, lanche e etc. Para as bandas, nesse catálogo, a gente já manda os dias e, por aderência, elas já dizem: ó, eu quero tocar em abril, em março. Né? A gente só tem que organizar a casa para funcionar nesse dia específico, né? Tanto na qualificação do som, como gente à disposição para abrir e etc. Aí são duas bandas, como eu já disse, um poeta do dia, uma poetisa, uma roda de poesia e uma exposição de artes plásticas, que para pelo menos 5 próximas edições já tem pessoal definido para esses momentos específicos, né? E eu acho que com as outras ações que nós fizermos, a gente vai escoar os outros grupos que se inscreveram, que não vai dar para ir. Porque a gente poderia fazer um show de 6 bandas, 7 bandas, 10 bandas, mas não dialogaria com o horário do espaço, com a comunidade, que você precisa ter um jogo de cintura, porque o som ao vivo pode funcionar até às 10 da noite, no espaço que nós temos, e não, com isso tudo não daria tempo para dialogar com as outras artes. E seria até mais fácil fazer o show mais das músicas, mas o espaço prima pela poesia e pela possibilidade das outras artes se encaixarem, né, no encontro. E o Jailson, o diálogo extra poeses, extra comunidade, tem algum projeto fora de teatro ou alguma participação em algum evento fora do estado, alguma coisa desse sentido? Já tem algo em vista? Tem algumas coisas. Por exemplo, eu produzi muita coisa escrita no processo de academia e fora dela, e essas coisas precisam ir à tona, né? E elas fazem parte da nossa dimensão nativista e faz um resgate principalmente da questão suburbana. Agora há pouco, pela minha relação partidária, filiada ao PSOL, tem uma possibilidade de intervir positivamente com ideias, observações, no mandato do vereador eleito Ivan Moraes. Já estive em conversa com ele e penso que o mandato dele pode, não que nós e todos os outros movimentos estejam à mercê disso, mas que o mandato dele pode ter uma interferência positiva em algumas manifestações nossas, como o próprio Fórum, como o próprio Festival de Cultura Popular do Alto Zé do Pinho e como o próprio Festival de Envolvimento das Diversas Comunidades, que poderia ser um Festival das Comunidades de Resistência Popular. Há pouco tempo eu estive num ato no Ibura e, além das coisas bonitas de lá e toda a movimentação que estava, com as grafitagens, musicalidade, etc., eu conversei com uma moradora que tem um filho portador de uma deficiência rara. Ele está se alimentando por uma sonda, ele não come, a sonda é instalada na barriga, e ele e outras crianças têm uma dificuldade muito grande de serem matriculadas no ensino oficial, e porque mesmo matriculadas não existe lá o funcionário adequado para atendê-lo, além do educador. Existe uma portaria de tempos atrás, acho que uns 10 anos, que indicava que cada unidade educacional deveria ter pelo menos uma pessoa ligada à área de saúde, no caso auxiliar de enfermagem. Isso já existiu em creches que eu já trabalhei. Então, na audiência pública que teve com o Ivan Moraes, há quinta-feira passada, uma das coisas que eu fiz valer no meu discurso foi que se a gente atender questões ligadas a essa mãe e a gente conseguir intervir numa lei municipal, a gente não vai só atender uma criança, mas a gente vai tornar política pública de saúde e de educação dentro de uma unidade de educação que vai promover não só a matrícula da criança, mas vai promover mais emprego e vai promover que essa criança tenha um atendimento, inclusive na parte alimentar, e que a mãe dessa criança possa estar no seu trabalho, porque senão ela tem que estar de 2 em 2 horas atendendo essa criança na alimentação. Se você tem um profissional, não que a mãe não possa, mas se você tem esse profissional, você permite que a mãe possa fazer as outras coisas da sua vida e atender o seu filho no outro horário, quando ele chegar em casa, porque o filho vai ter bem cuidado, não só na parte educacional, mas na questão de higiene e de alimentação. Então, se a gente consegue fazer isso, é uma contribuição que eu me esforço para participar junto com outras pessoas que transcendem a Alto Zé do Pinho. Se a gente consegue fazer o Festival da Cultura Popular das Comunidades de Resistência, é uma coisa que transcende o Alto Zé do Pinho e a gente pode construir uma rede muito maior de resistência, de solidariedade, de apoio, né? E assim por diante. E Jailson, MTP, Poeses, MTP, como é? A última edição teve apresentações do ciclo de teatro popular no Alto. Isso vai se manifestar durante o ano também? Pronto, nós fizemos no ano passado, inclusive como um processo de encostar os movimentos na parede, o primeiro festival de teatro de rua do Alto Zé do Pinho, onde grupos do MTP, mas principalmente da ATO, que é a Associação de Teatro de Olinda, participaram. E foi um encosto na parede, porque esses dois movimentos, como eu já disse, surgiram na militância da Constituinte em 1888. Eles surgiram com isso, né? E pela necessidade de dinheiro e de estrutura, muitos grupos foram buscar os editais, estão se aperfeiçoando, é um direito que eles têm, mas enquanto rúbrica do movimento, precisa se voltar àquilo que o movimento se presta, que é estar a serviço das comunidades e está desenvolvendo um processo de emancipação via coisa comunitária e popular. Então isso pretende sim, inclusive agora vai ter a nova eleição, porque até esse mês ou mês que vem, oficialmente, eu sou o presidente eleito do MTP, o Movimento de Teatro Popular de Pernambuco, que eu tive que me afastar um pouco por conta das questões eleitorais oficiais, né? Eu não pretendo permanecer como presidente, e já conversei isso com o grupo, porque há a possibilidade, mas isso restringe muito a gente quando a gente tem outras coisas e nomes e lugares para aparecer, mas pretendo sim permanecer ainda no movimento, tanto na ATO como no MTP, recebendo ajuda, complemento, informações de lá e colaborando naquilo que for possível. Então deixa o endereço, os contatos do Poeses, principalmente onde fica, porque tem muita gente que tem a dificuldade de chegar no espaço Poeses. Aí, como chegar e os contatos para... Certo, o Poeses, tanto o espaço, tanto o grupo como o Espaço Cultural Poeses, funciona na Rua Vespasiano, número 107, no Alto Zé do Pinho, CEP 52-210-350. Tem um e-mail bem antigo, gcajp@bol.com.br. E o que mais? Telefone 99999-6416. E a gente está aberto a ouvir informações, ideias, publicação de livros, edição de livros, uma palestra, uma oficina que alguém queira ministrar. O espaço já tem essa possibilidade e a gente está querendo ampliar as condições para ter mais possibilidades de ampliar as atividades existentes lá. Bem, vamos chegando ao fim. Agradecer muito a Jailson, dizer que a Rádio Aconchego está aberta. O nosso amigo Fernando Sassi, como você já conhece, só não brigue com ele, mas pode vir aqui conversar com a gente e se inteirar do processo que a gente tem aqui dentro. Pode mandar material para o Poeses para a gente divulgar. use o espaço também para a gente dialogar, trazer as pessoas para cá, para a gente se inteirar também das atividades do Alto. E sinta-se bem à vontade. Queria que você desse as últimas palavras e com certeza recitar mais um poema para a gente fechar. Não, agradecer a oportunidade. Você falando, já fiquei imaginando de todos esses movimentos estarem aqui com a pauta discutindo, sabe? E não só uma pessoa, mas tem um debate ao vivo, por exemplo, dessa questão da passagem, do transporte, porque as pessoas precisam sentir, ouvir, como na pele mesmo bate isso nas pessoas, né? Não só uma fala organizada, boa e tal, mas como as pessoas se expressam, né? É, agradecer tudo isso, dizer também no dia que vocês quiserem e puderem ir lá fazer uma transmissão ao vivo, vai ser massa. E aí vou lembrar um poema de Artaud. Que foi tirado de uma coletânea de uma pesquisa que eu fiz com o Totem um tempo atrás. Para pintar o grito que sonhei, para pintá-lo com as palavras vivas, com as palavras certas, e para boca a boca e sopro a sopro fazê-lo passar, não direi no ouvido, mas no peito do espectador. É que eu tenho um corpo que vomita a realidade e experimenta o mundo. Um corpo que vomita a realidade e experimenta. Um corpo que vomita. Um corpo. Corpo. Corpo. Corpo. Caio. Caio, mas não tenho medo. Vomito medo no ruído da raiva. Num uivo solene. Quanto à morte, a morte não passa de uma história que eu devia ter vivido. A morte não passa de uma história que eu devia. A morte não passa de uma história. A morte não passa. A morte não passa. A morte não passa. O aumento da passagem passa. Por que a morte não passa? A exploração capitalista no Brasil e no mundo passa. Por que a morte não passa? A dor, a opressão sobre os subúrbios passa. Por que a morte não passa? Passa, passa, passa. A morte não passa de uma história que eu devia ter vivido vivo. Portanto, que a morte passe e que passe por nós tudo aquilo que nos deixam vivos. Muito obrigado, Jailson. Eu já lhe convido ao Poeses inteiro, a quem estiver participando do Poeses do Momento, para numa próxima oportunidade a gente trazer o Poeses para se manifestar poeticamente e a gente falar como grupo atuante do bairro. Agradecer muito a Jailson, ao Poeses, a Raio da Conchego e o Pelos Olhos e Ouvidos fica aqui. A próxima edição no sábado que vem às 3 horas. Muito obrigado, valeu, tchau e vamos acabar com mais uma banda do Alto Zé do Pinho, Devotos. sobre o mar. Você me fecha os olhos e deixa o vento nos levar. Temos o equilíbrio, já é possível ir além do caos. Lábio e infelação, leva-me a tua etérea flor. Lava meu corpo com o teu suor, pra que eu possa me purificar. Ah, Mona Lisa, podes olhar pra mim. Danço com as bailarinas de Degas, ferindo meu desejo de ser pedra. Copo de espuma, triste de quem não sabe de nada e mergulha e se afunda. Amarela, brisa que vem do mar, enche meu copo de espuma, triste de quem não sabe de nada e mergulha e se afunda. Brisa que vem do mar, enche meu copo de espuma, triste de quem não sabe de nada e mergulha e se afunda. Música.